gelo, mostra pro erro que eu também sou capaz, trapaceiro. Quebra o gelo, mostra pro erro que ele já estava errado desde o começo. Quebra o gelo, mostra pro erro que eu também sou capaz, trapaceiro. Quebra o gelo, mostra pro erro que ele já estava errado desde o começo. Esqueça, se distancie da opinião barata que não faz a cabeça. Guerreiros guerriam até a morte, não se esqueça. Planeta observa aquele que erra na nova era. Perseguição, discriminação que marca a terra. O grito de fome do homem que cansou de ser traído. Uma mensagem de paz esquecida no fim do raciocínio. Quebra o gelo, mostra pro erro que eu também sou capaz, trapaceiro. Quebra o gelo, mostra pro erro que eu também sou capaz, trapaceiro. Quebra o gelo, mostra pro erro que ele já estava errado desde o começo. Quebra o gelo, mostra pro erro que eu também sou capaz, trapaceiro. Quebra o gelo, mostra pro erro que ele já estava errado desde o começo. Miragem contra a verdade no mundo de personagens. Acredita no que se vê, o que se toca. Imagens, falsas imagens, no piscar de olho foge. Não se assusta, é uma sessão de hipnose. Decifrar enigmas nesse labirinto onde ecoa o grito forte da nação que tá vestido couro lírico. Aumenta o sinal da percepção. Quebra o gelo, mostra pro erro que eu também sou capaz, trapaceiro. Quebra o gelo, mostra pro erro que ele já estava errado desde o começo. Quebra o gelo, mostra pro erro que eu também sou capaz, trapaceiro. Quebra o gelo, mostra pro erro que ele já estava errado desde o começo. Razor é meu nome, alien minha mente. Represento um Marte distante lá do de lá. Humano, cê não sabe da metade do que eu sei. E o quanto pra ter paz na minha vida eu guerriei. Galáxias conquistei, inimigos derrubei. Corri por caminhos difíceis em nome do rei. Alamo, Oceanialista, Nyon Science. Traz a paz aos humanos que cultivo bem. Quebra o gelo, mostra pro erro que eu também sou capaz, trapaceiro. Quebra o gelo, mostra pro erro que ele já estava errado desde o começo. Quebra o gelo, mostra pro erro que eu também sou capaz, trapaceiro. Quebra o gelo, mostra pro erro que ele já estava errado desde o começo.